considerado de todos os tempos, DJ Bidu, esse tem nome. Das músicas que marcaram época. Você curte? Você curte? Agora, agora, com vocês, DJ Bidu, DJ Bidu, a moral do Pará, tocando só na qualidade pra você. Agora, para aumentar ainda mais a sua emoção. Vamos lá, Bidu! Eu não posso nem pensar.

Bidu, mixando todas pra você dançar. Prejudicaram a relação do nosso amor, mas foi.

DJ Bidu, com todo o seu empenho e dedicação, fazendo a festa. Ai, ai, ai.

DJ Bidu, a moral do Pará. Você é a luz que me ilumina, eu amo você. Se ainda estou por esse mundo, é pra te pertencer. Nada vai mudar essa história, venha se entregar. O nosso momento é agora, vamos nos amar. Meu amor, sou louca por você. Detonas marcantes que a galera quer ouvir. É o DJ dos DJs que sacode a multidão, o DJ da galera 100% emoção. É o DJ dos DJs que sacode a multidão, o DJ da galera 100% emoção. Billy, Billy, vamos nessa Billy, Billy, Billy, Billy, vamos lá. Billy, Billy, agita Billy, Billy, DJ Billy. Número 1 do Pará. Vem nas abas da lambida, já no ar, o dia livre vai tocar. Ele mexe com o bom e toca o seu coração. Com o dia livre é sempre assim, sucesso do início ao fim. Da Luz Beatles, essa é a nova onda. É Didi Billy, é Didi Billy, é Didi Billy. É Didi Billy, é Didi Billy, é Didi Billy. Bidu, mixando todas pra você dançar. DJ ADB, vem curtir o novo som da nova era. É o tornado, a paixão da galera. A aparelhagem que o povo já consagrou. Louca mistura e tornado dá um show. Nessa festa que eu quero te levar, com esse som você vai se encantar. É, rapaz.

maior show de marcantes do Pará. Agitando de montão, de montão. de VAR no furacão. Júnior no demolidor, é só agitação. Tem o Amaral, Zé Francisco no Black, Newton no Gol Sonde e Bruno no Energy Sonde. DJ Mike é quem comanda pra galera pra dançar. Essa é a galera do rock que comanda o Pará. DJ Mike é quem comanda pra galera pra dançar. Essa é a galera do rock que conquistou o Pará. Harrison Lemos é sucesso. Ritmo do meu Pará, a galera se agita e começa a balançar. A batida é tecno, DJ não para de tocar. Libera a energia que o planeta vai girar. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida tecno do meu Pará. Vem pra balançar, que a festa é nossa e não pode parar. Vem pra balançar, no embalo desse som da nova onda do Pará. Libera a energia que o planeta vai girar. Que a festa é nossa e não pode parar. Preciso de você.